Deuses Falsos de Timothy Keller, capítulo 6. Os ídolos ocultos em nossa vida. Até agora, analisamos ídolos pessoais como o amor romântico, a prosperidade financeira ou o sucesso político. Esses deuses falsos não são difíceis de reconhecer. Há outros, no entanto, que nos influenciam, mas estão mais escondidos. Não são os ídolos do nosso coração, mas da nossa cultura e sociedade. O Deus do Lucro. Um dos colunistas da seção dominical Opinion do New York Times recentemente contou o caso de uma amiga de 29 anos chamada Melissa, vice-presidente da JP Morgan, até ser demitida pouco tempo atrás. Embora praticamente todo mundo continua com raiva em Wall Street, Melissa não corresponde muito bem ao clichê abominável da operadora gananciosa que ajunta milhões em bônus enquanto sua empresa vai para o buraco. Ela ganhava bem, mas era muito generosa no uso de seu dinheiro com amigos e organizações beneficentes sem fim lucrativo. No entanto, sua especialidade era securitizar hipotecas imobiliárias de alto risco, empréstimos estudantis e dívidas com cartões de crédito. Nunca lhe ocorreu que toda essa dívida reunida por ela como um quebra-cabeça e vendida para os investidores desempenharia um papel tão sinistro na derrocada da economia. Embora isso, provavelmente deveria lhe ter ocorrido. Por que não lhe ocorreu? Como disse Nathan Hatch no capítulo 4, nossa cultura não prepara os estudantes para fazer essas perguntas em relação a determinado emprego. Em geral, a única pergunta que se faz é: quanto esse emprego paga? Em uma cerimônia não oficial, no dia anterior da formatura, quase metade da turma de 2009 da Harvard Business School prometeu agir com o máximo de integridade, abster-se de decisões e comportamento que promovam minhas ambições limitadas e trabalhar para realçar o valor que minha empresa pode criar para a sociedade em longo prazo. Na cobertura desse juramento de MBA, a The Economist evocou a declaração de Milton Friedman de que os administradores de empresas têm somente um objetivo: maximizar o valor do acionista. O argumento tradicional afirma que esse é o único modo que um negócio promove o bem comum, criando empregos e gerando novos produtos. O próprio mercado recompensa a integridade e pune a desonestidade. Se você mentir ou trapacear, ele o apanhará e você perderá dinheiro. O único objetivo dos negócios, então, é maximizar os lucros. Todas as outras conversas sobre gestão ética ou negócios com consciência social, alega-se, são desnecessárias. Os signatários do juramento pedem licença para discordar. Administradores em busca de lucro podem fazer coisas para subir rápido o preço das ações à custa da saúde de longo prazo da empresa e também à custa do bem de seus trabalhadores, clientes e do ambiente. Depois, podem vender suas ações e deixar todos os demais envolvidos mais pobres. Embora alguns argumentem que pagar mais aos empregados e dar-lhes um bom ambiente de trabalho são práticas que garantem lucros maiores em longo prazo, isso não é evidente. Isso deveria ser feito simplesmente por ser algo bom e correto a se fazer, não apenas como meio para o fim de obter lucros mais altos. Além disso, não é legítimo dizer que honestidade e integridade sempre resultam em bons negócios. Em determinadas situações, agir com honestidade talvez seja financeiramente prejudicial. Portanto, de acordo com uma análise estritamente de custo-benefício, é evidente que vale a pena o risco de ser pego em uma mentira. Coisas como honestidade e comprometimento com os trabalhadores e com o meio ambiente devem ser adotadas como bens em si, tão importantes quanto o lucro, ou a integridade não será mantida. Os signatários, portanto, argumentavam que o lucro havia se tornado um falso deus, algo bom, mas convertido em valor absoluto. O resultado tem sido o colapso moral e social. O juramento daquela turma era um esforço de enfrentar um ídolo cultural que tem tido uma influência ampla e sistêmica sobre a maneira que a sociedade está organizada. Ídolos em nossa cultura. Em seu livro O Verdadeiro Sonho Americano, uma meditação sobre a esperança, Andrew Del Banco escreveu: "Usarei a palavra cultura com o sentido de relatos e símbolos pelos quais tentamos esconder a desconfiança melancólica de que vivemos em um mundo sem sentido. No cerne de toda a cultura está sua principal esperança, o que ela diz ser a vida para seus integrantes." Del Banco identifica três fases da civilização americana ao observar a esperança fundamental de cada era, as quais ele classifica em sequência: Deus, nação e eu. Na primeira era, a esperança era expressa acima de tudo por meio de um relato cristão que dava sentido ao sofrimento e ao prazer de igual forma e prometia a libertação da morte. Na segunda fase, o iluminismo promoveu um Deus pessoal e o substituiu pela ideia de uma nação divinizada. Essa segunda fase, que Del Banco afirma só ter começado a desvanecer na década de 1960, transferiu ideias antigas da sacralidade para a própria América, que passou a entender-se como a nação redentora, cujo sistema de governo e modo de vida era a esperança para o mundo inteiro. Hoje, a necessidade de transcendência e sentido se desprendeu de qualquer coisa mais importante do que o eu individual e sua liberdade de ser o que quiser. Entre os mais jovens, a velha mentalidade nacionalista, América acima de tudo, está ausente. Agora, a vida diz respeito a criar um eu pela maximização da liberdade individual ao superar as restrições da comunidade. A análise cultural feita por Del Banco é basicamente a análise de um ídolo. A era do eu explica por que a maximização do lucro assumiu o poder que tem hoje. Vemos agora a complexidade do que nos influencia e motiva. Qualquer esperança cultural dominante que não seja o próprio Deus é um falso Deus. Portanto, os ídolos não só assumem forma individual, mas podem ser corporativos e sistêmicos. Quando estamos completamente imersos em uma sociedade de pessoas que considera normal determinada afeição idólatra, torna-se quase impossível discerni-la pelo que de fato é. Não deveríamos achar que uma cultura é menos idólatra que outra. Sociedades tradicionais tendem a fazer da unidade familiar e do clã um valor absoluto e supremo. Isso pode levar a assassinatos por honra, ao tratamento das mulheres como propriedade e à violência contra os homossexuais. As culturas ocidentais seculares criam ídolos da liberdade individual e isso leva ao colapso da família, ao materialismo desenfreado, ao carreirismo e à idolatria do amor romântico, da beleza física e do lucro. Como podemos ser menos escravizados por nossos ídolos culturais? Del Banco indica que, no início da nossa história, a sociedade era edificada em torno de Deus e da religião. Então, a resposta para o nosso problema cultural deve ser mais religião, certo? Não necessariamente. A idolatria é tão difusa que domina essa área também. Ídolos em nossa religião. Ídolo é aquilo para o que nos voltamos em busca de coisas que só Deus pode dar. A idolatria opera em ampla escala dentro das comunidades religiosas quando a verdade doutrinária é elevada à posição de um Deus falso. Isso ocorre quando as pessoas depositam confiança na exatidão da própria doutrina para sua aceitação diante de Deus e não no próprio Deus e em sua graça. É um erro sutil, mas fatal. O indicador de que você resvalou nessa forma de autojustificação é tornar-se o que o livro de Provérbios chama de zombador. Os zombadores sempre demonstram desprezo e desdém pelos oponentes em lugar de benevolência. Esse é um sinal de que não se veem como pecadores salvos pela graça. Em vez disso, a confiança que depositam na exatidão das próprias convicções faz com que se sintam superiores. Outra forma de idolatria nas comunidades religiosas transforma dons espirituais e sucesso no ministério em um Deus falso. Os dons espirituais, talentos, capacidades, desempenho, crescimento costumam ser confundidos com o que a Bíblia chama de fruto espiritual: amor, alegria, paciência, humildade, coragem, bondade. Até ministros que creem em sua mente na frase "sou salvo apenas pela graça" podem vir a sentir no coração que sua situação com Deus depende em grande parte de quantas vidas estão transformando. Outro tipo de idolatria religiosa tem relação com o viver moral. Como tratei em detalhes em outro texto, o modo padrão de operação do coração humano é buscar controlar Deus e os outros por meio do desempenho moral. Por termos vidas virtuosas, sentimos que Deus e que as pessoas que conhecemos nos devem respeito e apoio. Embora possamos dizer que recorremos a Jesus como nosso exemplo e inspiração, ainda nos voltamos para nós mesmos e para o nosso esforço moral para alcançarmos a salvação. Delbanco explica como a grande mudança cultural conhecida como iluminismo abandonou a ortodoxia religiosa e pôs no lugar de Deus coisas como o sistema americano ou a autorrealização individual. Os resultados não têm sido bons. Colocar a nação no lugar de Deus leva ao imperialismo cultural, e colocar o eu no lugar de Deus leva a muitas das dinâmicas disfuncionais que analisamos ao longo deste livro. Por que nossa cultura abandonou em ampla escala Deus e a esperança que ele dá? Acredito que tenha sido porque nossas comunidades religiosas foram e continuam sendo repletas de deuses falsos. Fazer da exatidão doutrinária, do sucesso ministerial ou da retidão moral um ídolo resulta em conflito interno constante, arrogância, justiça própria e opressão daqueles cuja visão é distinta da nossa. Esses efeitos tóxicos da idolatria religiosa têm levado a uma ampla alienação da religião em geral e do cristianismo em particular. Ao pensar que já provamos de Deus, voltamos-nos para outras esperanças com consequências devastadoras. A missão de Jonas. Não temos apenas ídolos do coração para confrontar. Deuses corporativos da cultura e da religião podem superalimentar os ídolos pessoais e criar uma mistura venenosa. Um jovem pobre que se sinta pessoalmente impotente pode ser cooptado com facilidade por movimentos sociais que inflamam um ódio racial e religioso. A jovem não amada pela família e criada em uma cultura consumista de imagem e glamour pode se ver afligida por uma desordem alimentar. Os ídolos que nos impulsionam são complexos, multiestratificados e, em grande parte, ocultos a nós. Talvez o melhor exemplo disso na Bíblia seja visto na famosa história de Jonas. A maioria das pessoas a considera uma lição de escola dominical para crianças sobre um homem engolido por um peixe enorme. Ao contrário, ela é uma narrativa produzida com habilidade sobre os ídolos que motivam nossas ações em muitos níveis e nos afastam mais de Deus, mesmo quando achamos que estamos fazendo sua vontade. O que é verdadeiramente surpreendente nessa história aparece somente no fim, muito depois de Jonas ter deixado o peixe para trás. A primeira frase do livro apresenta um enredo cheio de tensão dramática. A palavra do Senhor veio a Jonas, o filho de Amitai: "Levanta-se, vá para Nínive, aquela grande cidade, e proclame contra ela, pois a maldade deles subiu até a minha presença." Com base em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, sabemos que Jonas havia conclamado Jeroboão, rei de Israel, a seguir uma política militar expansionista para estender os limites da nação. Seus contemporâneos, Amós e Oséias, eram contra a corrupção das administrações reais. Jonas, contudo, parece ter ignorado deliberadamente os maus procedimentos do rei em seu zelo nacionalista de fortalecer o poder e a influência de seu país. Um profeta, assim, teria ficado assombrado com a ordem divina para que se dirigisse à cidade de Nínive e pregasse a ela. Nínive era a cidade mais poderosa do mundo, sede do Império Assírio, cujas forças armadas ameaçavam aniquilar Israel e seus vizinhos. Fazer qualquer coisa que, de alguma forma, beneficiasse a Síria teria sido visto como suicida para Israel. Embora a missão fosse apenas pregar contra a cidade por sua maldade, não teria havido motivo algum para enviar uma advertência, a menos que houvesse uma possibilidade de o juízo ser evitado, como Jonas sabia muito bem. Deus estendia as mãos em misericórdia ao grande inimigo do seu povo. Não se poderia imaginar missão mais inusitada. Deus estava enviando um profeta judeu patriota para fazer isso. Não se poderia escolher emissário mais improvável. Deus lhe havia pedido para fazer o que ele deve ter considerado algo sem sentido. Mas era essa a missão, e ele, o missionário. O fugitivo. Mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu até Jope e, encontrando um navio com destino a Tarsis, pegou a passagem e embarcou, fugindo da presença do Senhor. Em oposição deliberada à ordem de ir para leste em direção a Nínive, Jonas se levantou e foi para Tarsis, cidade na margem ocidental do mundo conhecido. Fez exatamente o oposto do que Deus queria. Por quê? A motivação de Jonas não é plenamente revelada até o capítulo 4, mas a essa altura, o texto nos apresenta vários indícios da razão pela qual ele desobedeceria de maneira tão flagrante uma clara ordem divina. Jonas teria medo do fracasso. Deus estava convocando um único profeta hebreu para entrar na cidade mais poderosa do mundo e exortá-la a ajoelhar-se diante de Deus. O único resultado possível parecia ser a zombaria, ou mais provável, a morte. Os pregadores gostam de ir onde são persuasivos. No entanto, a possibilidade de ter êxito em sua missão, por menor que fosse, também o deixaria igualmente amedrontado. A Assíria era um império cruel e violento. Ela já vinha cobrando tributos de Israel, uma espécie de tributo para a proteção internacional. Jonas estava sendo chamado para advertir Nínive da ira divina, para dar a seus habitantes uma oportunidade de sobreviver e continuar a ser uma ameaça para Israel. Na condição de israelita patriota, ele não queria fazer parte dessa missão. Então, por que ele fugiu? A resposta é mais uma vez a idolatria, mas de um tipo bastante complexo. Jonas tinha um ídolo pessoal. Ele queria o êxito ministerial mais do que obedecer a Deus. Além disso, o profeta havia sido influenciado por um ídolo cultural. Colocava os interesses nacionais de Israel acima da obediência a Deus e do bem-estar espiritual dos ninivitas. Por fim, Jonas tinha um ídolo religioso, mera justiça própria. Sentia-se superior aos ninivitas perversos e pagãos. Não queria vê-los salvos. Os ídolos cultural e pessoal de Jonas tinham se aliado em uma combinação tóxica totalmente oculta dele. Isso o levou a rebelar-se contra o próprio Deus, a quem tanto se orgulhava de servir. Jonas nas profundezas. Jonas embarcou em um navio com o intuito de fugir de Deus e de sua missão. Mas Deus mandou uma tempestade violenta que ameaçou afundar a embarcação. Os marinheiros perceberam a violência incomum daquela tempestade, por isso lançaram sortes para ver quem havia trazido essa calamidade sobre eles. A sorte caiu sobre Jonas. Os homens foram tomados de grande pavor. E depois que Jonas admitiu estar fugindo da presença do Senhor, disseram-lhe: "Como pôde fazer uma coisa dessas?" Então, lhes perguntaram: "O que temos de fazer com você, a fim de que o mar se acalme conosco, pois ele está cada vez mais tempestuoso?" Ele lhes respondeu: "Peguem-me e atirem-me ao mar. Então, o mar se acalmará com vocês, porque afirmo que é por minha causa que essa grande tempestade se abateu sobre vocês. Temerosos pela própria vida, os marinheiros agiram conforme Jonas havia solicitado. Jogaram-no ao mar e Deus providenciou um peixe para engoli-lo e assim salvá-lo. O peixe era a provisão divina para Jonas. Deu-lhe a oportunidade de recuperar-se e arrepender-se. Dentro do peixe, Jonas fez uma oração a Deus. Então, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, dizendo: Clamo ao Senhor na minha angústia, e ele me responde. Eu disse: Fui expulso da tua presença, porém continuo a olhar para o seu santo templo. Os que obedecem a ídolos vazios renunciam ao próprio amor da aliança. Mas eu oferecerei voz de ação de graças, oferecerei sacrifício a ti, cumprirei os meus votos. A salvação vem somente do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas em terra seca. Ele fez menção aos que obedecem a ídolos vazios. Adoradores de ídolos eram as pessoas para quais Deus tinha enviado Jonas em Nínive. Mas então, Jonas disse algo notável acerca delas. Os idólatras renunciam ao próprio Hesed. Hesed é a palavra hebraica para o amor da aliança de Deus, sua graça redentora e incondicional. Esse termo tem sido utilizado para descrever o relacionamento de Deus com Israel, seu povo. Agora, Jonas diz que os adoradores de ídolos renunciam à própria graça. De repente, como um raio, ocorreu-lhe que a graça de Deus era deles tanto quanto sua. Por quê? Porque graça é graça. Se é verdadeira graça, então ninguém era digno dela e isso tornava todos iguais. Com essa constatação, ele acrescentou: A salvação vem somente do Senhor. Não pertence a nenhuma raça ou classe de pessoas. Os religiosos não a merecem mais que os irreligiosos. Não é resultado de qualidade ou mérito em nós. A salvação vem somente do Senhor. Há uma questão intrigante de autoconhecimento nessa oração. De acordo com Jonas, o que impede a manifestação da graça na vida de uma pessoa? Seu apego a ídolos. Por que, então, o próprio Jonas tinha se enganado tanto em seu entendimento da vontade e do coração de Deus? A resposta é sua idolatria, seu medo de fracasso pessoal, o orgulho que tinha de sua religião e seu amor intenso pelo país haviam se combinado em uma mistura idolátrica fatal que o cegara espiritualmente para a graça de Deus. Em consequência disso, ele não quis estender essa graça a uma cidade inteira que dela necessitava. Queria vê-los todos mortos. Raça e graça. O orgulho racial e a mesquinhez cultural não podem coexistir com o evangelho da graça. São mutuamente excludentes. Um repele o outro. Por causa da natureza autojustificadora do coração humano, é normal considerar as características da cultura ou classe a qual pertencemos superiores às de todo o restante do mundo. Mas essa tendência natural é detida pelo evangelho. Vemos isso no confronto de Paulo com Pedro em Gálatas capítulo 2. Pedro, na condição de apóstolo judeu, havia sido criado para considerar os gentios impuros espiritualmente, pessoas com as quais não deveria comer. Nas culturas da antiguidade, comer com alguém simbolizava abertura e aceitação. Quando Paulo viu Pedro se recusando a comer com cristãos gentios, ele o confrontou por seu racismo. Mas como? Paulo não disse: Você está violando a regra contra o racismo, mas sim que Pedro não estava agindo conforme a verdade do Evangelho. O preconceito racial, argumentou Paulo, era uma negação do próprio princípio da salvação pela graça. Ele argumentou: Pedro, se somos todos salvos somente pela graça, como você pode se sentir superior a alguém? Como pode continuar a ser racial e nacionalmente exclusivista? Aplique o evangelho ao seu coração. Certamente, Pedro conhecia o Evangelho em um nível específico, mas, em um nível mais profundo, não havia sido influenciado por ele, não estava agindo conforme o Evangelho. Aqueles que não estão seguros em Cristo saem à procura de salvas-vidas espirituais para sustentar sua confiança, e nessa busca frenética, agarram-se não apenas aos fragmentos de capacidade e justiça que encontram em si mesmos, mas também escolhem sua raça, sua filiação a um partido, os padrões sociais e eclesiásticos de sua família e sua cultura como meio de autorrecomendação. Revestem-se da cultura como se fosse armadura contra a falta de fé em si mesmos, mas ela se torna uma camisa de força mental que adere à carne e jamais pode ser removida, exceto por uma fé abrangente na obra salvadora de Cristo. No ventre do peixe, Jonas começou a entender o que não tinha percebido, bem como a razão por que havia sido tão hostil ao chamado divino original. Seu chamado era para ir e pregar a graça à maior cidade do mundo, mas ele mesmo não tinha compreendido essa graça. Devastado e humilhado, começou a entender a verdade. A salvação era pela graça, portanto, estava disponível para absolutamente todo o mundo. Seus ídolos culturais parecem ter sido removidos à medida que ele se tornava consciente disso tudo. E nesse momento, o peixe o vomitou em terra firme. Jonas, o profeta, teve mais uma oportunidade. O fim surpreendente. Então, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se, vá para Nínive, a grande cidade, e proclame a mensagem que estou lhe dizendo. Então, Jonas se levantou e partiu para Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive agora era uma cidade muito grande, da largura de 3 dias de viagem, e importante para Deus. Jonas avançou cidade adentro por um dia e clamou: Em 40 dias, Nínive será destruída. E o povo de Nínive creu em Deus. Decretaram um jejum e se vestiram de pano de saco, do maior ao menor. Quando Deus examinou suas obras, que tinham abandonado seus maus caminhos, desistiu de causar o desastre que pretendera contra eles e não o executou. Mas o que Deus fez era tão terrível aos olhos de Jonas que o profeta ardeu de raiva. Agora vem a parte da história quase universalmente ignorada. Mais uma vez, Deus deu a Jonas a responsabilidade de ir a Nínive e dessa vez ele obedeceu. Começou a pregar e, para sua e nossa surpresa, o povo da cidade reagiu positivamente. Começaram a arrepender-se enquanto alguns diziam: Quem sabe? Deus ainda pode arrepender-se e, com compaixão, se afastar do furor de sua ira, de modo que talvez não pereçamos. O resultado foi que a cidade abandonou seus maus caminhos, descritos pelo versículo 8 como sua violência. A nação da Síria era de fato violenta ao extremo, mas aqui, ao menos por algum tempo, demonstrou arrependimento e disposição em corrigir-se. Deus teve misericórdia deles. Não houve indício de que os ninivitas se tornaram judeus ou que se converteram ao serviço pleno do Deus de Israel. Nada disso aconteceu, mas Deus se absteve de castigá-los, tão predominante é sua vontade de salvar e não de punir. Qualquer pessoa, ao ler essa história, esperaria que o livro terminasse nesse trecho maravilhoso. Contrariando as expectativas, Jonas retornou dos mortos e cumpriu sua missão. Os ninivitas se arrependeram e demonstraram estar comprometidos em abandonar a violência e o imperialismo, e Deus havia mostrado como é misericordioso e amoroso com todos os povos. Tudo o que restaria agora para completar a história seria o versículo final, Jonas 3:11. E Jonas voltou exultante para sua terra. Mas não foi o que aconteceu. A grande surpresa da história ocorre no momento que deveria ter sido o de maior triunfo para Jonas. Ele pregara para a cidade mais poderosa do mundo e a deixara literalmente de joelhos. Contudo, a resposta positiva de Nínive à sua pregação o enfureceu de tal maneira que ele acusou Deus de maldade e pediu para ser morto ali mesmo. E orou ao Senhor e disse: Ó Senhor, não foi isso o que falei quando ainda estava em minha terra natal? Por isso fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és um Deus gracioso e compassivo, muito paciente e abundante em amor fiel, e que também renuncias a planos de produzir desastre. Por isso, agora, ó Senhor, por favor, tira-me a vida, pois para mim a morte é melhor que a vida. As motivações do coração de Jonas, enfim, são plenamente reveladas. Eu sabia, ele declara, sabia que tu és um Deus compassivo, tão rápido em perdoar, muito desejoso em salvar, tão constante em tua paciência. Sabia que não podia confiar em ti. Antes de mais nada, eis a razão por que fugi. Tinha medo de que, se pregasse um Deus como tu para esse povo, tu lhe perdoarias ao primeiro sinal de arrependimento. Chega! Desisto! Podes tirar-me a vida! Não há discurso mais surpreendente na Bíblia, ou talvez em toda a literatura antiga. Enfim, o ídolo de Jonas foi exposto, revelando sua repulsa por aquela raça e nação. Jonas odiava tanto a raça assíria que considerava o perdão de Deus concedido a ela a pior coisa que poderia ocorrer. Estava disposto a confrontar e acusar os ninivitas, mas não podia amá-los. Não queria que fossem salvos, não queria que recebessem a misericórdia de Deus. O que aconteceu? No ventre do peixe, Jonas havia começado a entender a ideia de que todos os seres humanos são igualmente indignos do amor de Deus e que, por isso, todos têm igual acesso à graça divina. No entanto, os ídolos de Jonas tinham se reafirmado com fúria. Seu entendimento da graça divina no capítulo 2 havia sido principalmente intelectual. Não lhe penetrara o coração. Jonas serve de advertência de que o coração humano nunca muda rápido ou facilmente, mesmo quando a pessoa está sendo orientada pelo próprio Deus. Assim como Paulo precisou confrontar Pedro por seu fracasso em usar o evangelho para tratar seu racismo, assim a obra de Deus em Jonas está incompleta. Alguém já disse que, se você quiser saber se há ratos no porão, não deveria descer os degraus devagar e fazendo muito barulho. Nesse caso, olhará em redor e não verá nada. Se quiser saber o que de fato tem lá embaixo, precisa surpreendê-los correndo e descendo os degraus aos saltos, bem depressa. Então, verá um monte de rabinhos se escondendo. Também é sob estresse, na experiência da vida real, que a verdadeira natureza do nosso coração se revela. Por exemplo, todos os cristãos dizem e acreditam que Cristo é seu Salvador, não sua carreira profissional ou riqueza. O que Cristo pensa a nosso respeito é o que importa, não a aprovação humana. É o que dizemos. Mas embora Jesus seja nosso Salvador em princípio, outras coisas continuam mantendo a posição funcional de salvadores em nosso coração. Jonas nos mostra que uma coisa é crer no Evangelho com a mente, outra é incutir o Evangelho no fundo do nosso coração para influenciar tudo o que pensamos, sentimos e fazemos. Ele ainda está sendo controlado, em vasta medida, pela idolatria. Ídolos, pensamento e sentimento. A idolatria distorceu o modo de pensar de Jonas. Ele se entrega a um discurso inflamado que a maioria das pessoas consideraria insano. Como Jonas podia se enfurecer com o fato de Deus ser um Deus de compaixão, amor e paciência? Pela mesma razão que o apaixonado Jacó pôde ser ludibriado com tanta facilidade e o ganancioso Zaqueu pôde trair seu país e todos a seu redor. Eles estavam cegos por seus ídolos. Quando um ídolo se apodera de seu coração, ele produz um conjunto de definições falsas de sucesso e fracasso e felicidade e tristeza. redefine a realidade segundo os próprios termos. Quase todo mundo pensa que um Deus todo-poderoso de amor, paciência e compaixão é algo bom. Mas, caso o poder e a condição de seu povo sejam bem supremo, seu ídolo, então qualquer coisa que se intrometa no caminho será, por definição, ruim. Quando o amor de Deus evitou a destruição do inimigo de Israel, Jonas, por causa de seu ídolo, viu-se obrigado a ver o amor de Deus como algo ruim. Afinal, os ídolos tornam possível chamar o mal de bem e o bem de mal. Os ídolos distorcem não apenas nosso pensamento, mas também nossos sentimentos. E o Senhor disse: é bom que você arda com tanta raiva? Jonas então deixou a cidade e sentou-se ao oriente dela, onde construiu para si um abrigo. Sentou-se à sombra dele, esperando para ver o que aconteceria com a cidade. A fim de livrá-lo de seu abatimento, o Senhor Deus ordenou que uma gigaion crescesse rapidamente sobre Jonas para fazer sombra sobre sua cabeça. E Jonas ficou contentíssimo e feliz com a planta. Mas, ao raiar do dia seguinte, Deus ordenou que uma lagarta atacasse a gigaion de modo que ela secasse. E quando o sol se ergueu mais, Deus designou um vento oriental cortante e que o sol batesse na cabeça de Jonas, de modo que ele ficasse desfalecido e fraco. E ele desejou muito morrer, pensando: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: é razoável que você fique com tanta raiva e tão abatido por causa da planta? E ele respondeu: sim, é. Estou com raiva e abatido o suficiente para morrer. Jonas deixou a cidade que desprezava e construiu para si um abrigo do sol. Ainda esperava que Deus voltasse atrás e castigasse Nínive, mas agora a preocupação de Deus era Jonas. Ele permitiu que uma planta gigaion, uma videira de rápido desenvolvimento, crescesse, refrescasse seu abrigo e lhe desse sombra. As folhagens e o conforto serviam de consolo para o profeta abatido. No entanto, depois disso, Deus introduziu uma nova decepção em sua vida, ainda que em pequena escala, fazendo a planta morrer. Jonas estava com a sensibilidade tão à flor da pele que o novo desalento também lhe provocou irritação. De novo, sentiu-se irado demais para viver. Dessa vez, quando Deus lhe perguntou se sua raiva era justificada, Jonas retrucou que sim, que estava com raiva o suficiente para morrer. Deus o confrontou por isso. Não disse que é errado ter raiva, uma vez que ele mesmo fala de modo regular sobre o próprio furor da ira contra a injustiça e o mal. No entanto, a raiva de Jonas era injustificada e desproporcional. A idolatria distorce nossos sentimentos. Do mesmo jeito que os ídolos são coisas boas, convertidas em supremas, assim os desejos que eles geram se tornam paralisantes e dominantes. Os ídolos geram crenças falsas, como: se não puder ter X, minha vida não valerá nada. Ou: como perdi ou desapontei Y, agora nunca mais conseguirei ser feliz ou me sentir perdoado. Essas crenças ampliam decepções e fracassos cotidianos, transformando-os em experiências que acabam com a vida. Uma jovem chamada Mary, musicista talentosa, frequentou minha igreja durante um período. Por anos, havia lutado contra uma doença mental e sido internada em instituições psiquiátricas. Deu-me permissão como seu pastor para conversar com seu terapeuta a fim de que minha orientação pastoral para ela tivesse uma boa informação. Mary praticamente adora a aprovação dos pais, ele me disse, e eles sempre quiseram que ela fosse uma artista de primeira qualidade. Ela é muito boa, mas nunca atingiu o auge da profissão e não consegue conviver com a ideia de que decepcionou os pais. Medicamentos ajudaram a administrar sua depressão, mas não tinham como tratar da raiz do problema, uma crença falsa motivada por um ídolo. Mary dizia para si mesma: Se eu não posso ser uma violinista renomada, decepcionei meus pais e minha vida é um fracasso. Vivi aborrecida e sentindo-se culpada o suficiente para morrer. Quando começou a crer no Evangelho, que a salvou pela graça, não pela habilidade musical, e na verdade de que ainda que seus pais a abandonassem, o Senhor a acolheria, começou a encontrar alívio de sua necessidade idolátrica da aprovação dos pais. Com o tempo, a depressão e a ansiedade começaram a melhorar e ela foi capaz de retomar a vida e a carreira musical. Há uma culpa legítima que é removida pelo arrependimento e pela restauração, e existe uma culpa irremediável. Quando as pessoas dizem, sei que Deus me perdoa, mas não consigo perdoar-me, querem dizer que decepcionaram um ídolo cuja aprovação é mais importante para elas que a de Deus. Os ídolos funcionam como deuses em nossa vida, e assim, se fizermos a carreira profissional ou da aprovação dos pais nosso Deus e o decepcionarmos, então o ídolo nos amaldiçoa em nosso coração pelo resto da vida. Não conseguimos nos livrar do sentimento de fracasso. Quando a idolatria se projeta para o futuro, quando os nossos ídolos são ameaçados, o medo e a ansiedade paralisantes se instauram. Quando ela se projeta para o passado, nos lembra que decepcionamos nossos ídolos, resulta em culpa irremediável. Quando a idolatria se projeta para a vida presente, quando nossos ídolos são detidos ou removidos pelas circunstâncias, ela nos perturba com raiva e desespero. Tudo isso ocorria no coração de Jonas. Por que ele perdeu a vontade de viver? Ninguém perde a vontade de viver, a menos que tenha perdido o sentido da vida. O sentido da vida de Jonas era a liberdade da nação a qual pertencia. Isso é um bom desejo, mas havia se tornado algo supremo. Por isso, os assírios o enchiam de ódio e raiva profundos, pois era um obstáculo para que ele alcançasse seu ídolo. Agora, era o próprio Deus e sua misericórdia que enchiam Jonas de raiva e desespero, pois o Senhor havia se tornado um obstáculo no caminho para o futuro de Israel, desejado por Jonas. O verdadeiro Jonas. E o Senhor disse, você se aflige pela planta de Gaion, que não plantou, não fez crescer, e que veio à existência e pereceu em uma noite. E eu não deveria ter compaixão de Nínive, a grande cidade em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda e muitos animais? Deus confrontou Jonas com o fato de ele se aborrecer mais em ficar queimado do sol do que com milhares de pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda. Seu amor idolátrico pelo próprio país e sua presunção moral tinham eliminado a compaixão de Jonas pelas grandes cidades e nações do mundo. A única coisa que lhe importava era o próprio país. Deus agiu de maneira diferente. Terminou sua instrução a Jonas, estabelecendo um contraste deliberado entre si mesmo e o profeta. Deus pedira a Jonas que deixasse sua zona de conforto e sua segurança e fosse, em atitude de amor, ministrar a um povo que poderia prejudicá-lo. De início, Jonas se recusou a ir, mas depois, mesmo que sem compaixão, foi. Deus respondeu, você não teve compaixão dessa cidade, mas eu terei. Deus sugeriu que amaria a cidade ímpia e violenta de uma maneira que Jonas havia se recusado a fazer. O que isso significa? Como Deus fez o que Jonas não fez? Séculos mais tarde, apareceu alguém que, a seus ouvintes atônitos, disse ser o Jonas Supremo. Ao vir à Terra, Jesus Cristo deixava a zona de conforto máxima para vir e ministrar não só as pessoas que poderiam prejudicá-lo, mas aquelas que de fato o fariam. E a fim de salvá-las, teria de fazer muito mais que pregar, teria de morrer por elas. Enquanto Jonas original foi supostamente dado como morto, Jesus morreu de verdade e ressuscitou. Foi o que ele chamou de o sinal de Jonas. Considere outro sentido em que Jesus foi o Jonas Supremo. Em Marcos 4, temos um relato da vida de Jesus que remete deliberadamente à história do Antigo Testamento. Uma tempestade terrível se abateu sobre um barco em que, como Jonas, Jesus continuou dormindo. Como os marinheiros, seus discípulos ficaram apavorados e o acordaram para dizer que estavam prestes a morrer. Nos dois casos, a tempestade foi milagrosamente acalmada e os passageiros das duas embarcações foram salvos pelo poder de Deus. Mas aqui está a grande diferença. Jonas foi lançado apenas em uma tempestade de água e vento. Sobre a cruz, no entanto, Jesus foi lançado na tempestade suprema, de toda a justiça e castigo divinos que nós merecemos por nossas transgressões. Quando luto com os meus ídolos, penso em Jesus, curvando a cabeça voluntariamente para dentro dessa tempestade suprema, assumindo-a, sem titubear, por mim. Ele afundou naquela tempestade terrível a fim de que eu não temesse mais nenhuma outra tempestade na vida. Se fez isso por mim, então sei que meu valor, confiança e missão na vida estão nele. As tempestades aqui na Terra podem levar embora muita coisa, incluindo minha vida física, mas não a minha vida. Deus indicou a Jonas que amaria as grandes cidades perdidas da Terra de uma maneira que Jonas não o faria. No Evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro Jonas, esse compromisso se cumpriu. Jonas e nós. O livro de Jonas termina com uma questão. Deus lhe pergunta: seu amor não deveria ser igual ao meu? Não quer deixar seu egocentrismo e sua idolatria e começar a viver para mim e pelos outros? Esperamos uma resposta que nunca vem, porque o livro acaba. O fim é brilhante e satisfatório, porque não precisamos nos perguntar se Jonas se arrependeu e viu a luz. Deve tê-lo feito. Como sabemos disso? Bem, de que outra forma conheceríamos essa história, a menos que Jonas a relatasse para alguém? E quem haveria de contar uma história em que é visto como um tolo maldoso em cada página, a não ser um homem em quem a graça de Deus alcançou o centro de seu coração? Por que, então, não nos é apresentada a resposta de Jonas no livro? É como se Deus mirasse uma seta de repreensão em amor no coração do profeta, disparasse e, de repente, Jonas desaparecesse, deixando-nos no trajeto da seta. A pergunta vem diretamente a nós, porque você e eu somos Jonas. Estamos de tal modo escravizados a nossos ídolos que não nos importamos com pessoas que são diferentes, que vivem nas grandes cidades ou que até pertencem à nossa família, mas são muito difíceis de amar. Será que, como Jonas, estamos dispostos a mudar? Em caso afirmativo, precisamos olhar para o Jonas Supremo e seu sinal, para a morte e ressurreição de Jesus Cristo.